parede jogados na cama. A casa tá uma bagunça. Eu sofro só porque te amo. Droga, você não muda. Quanta falta você faz aqui. Oh, oh, oh. Vai. Não aguento, vou ligar pra ti. Você faz aqui. Oh, oh, oh. Vai. Não aguento, vou ligar pra ti. Com ele, Banda Os Brothers, sucesso em todo o Brasil. Banda Batidão, Banda Batidão, Mega Príncipe Negro. Não sei se você sabe a distância. Se você sabe, toda noite eu penso em nós dois. Foram momentos perfeitos que me fazem lembrar você. Eu preciso voltar, quero de novo te amar. Viver sem você não dá. Sucesso em todo o Brasil. Banda Batidão, Banda Batidão. Não sei se você sabe a distância. Se você sabe, toda noite eu penso em nós dois.

existe é o tempo, é o meu por você. Eu vivo sonhando em te ver voltando, pra gente se amar. Produções e mixagens. DJ Marcelo, o playboy de Tucuruí. Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem ficar sentado esperando você chegar. Ficar imaginando não vai adiantar nada. Nem ficar sentado esperando você chegar. Ouvi falar que vai se mudar daqui e vai levar a minha alegria, o meu sorriso. Passa o bem, venha para o mundo real dos príncipes. Você sempre vem, você sempre volta. Eu vai e vem, e não sai de órbita. Me acostumei, me tranco a porta. Eita vida torta, não sai de moda. Eu tenho tanto de você em mim, você também. Tanto de mim em você, e sabe bem que é tanto amor. Coração transborda e escorre pelos olhos. E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes, não controlo. A gente é tão do outro, que o resto é tão pouco. Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo. Tão do outro, parece namoro. Cada vez que cê volta, tem sabor de beijo novo. Tão do outro, que o resto é tão pouco. Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo. Designer. É tanto amor, coração transborda e escorre pelos olhos. E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes, não controlo. A gente é tão do outro, que o resto é tão pouco. Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo. Tão do outro, parece namoro. Cada vez que cê volta, tem sabor de beijo novo. Passando só pra te avisar que a partir de hoje eu não ligo mais, não corro mais atrás.